performático dos performáticos, DJ DJ Jefferson, o performático. Vai pra cima do teu hobby. O momento mais esperado chegou. Minha produção, por favor, deixa tudo no escurinho. Voz da empresa Mega Robson, é uma satisfação. Estamos nessa grande festa. Ciro de Coraci! Vou apresentar para vocês o temido DJ. O DJ que revolucionou o maior show de performance do estado do Pará. Alô, meu performático, tudo pronto? Minha produção, ativando luzes. Som. Hora de receber o performático dos performáticos. Vem pra cima do teu hobby, DJ Jefferson. Alô, Coraci! Chegamos! Hoje no Ciro de Coraci, quem confia em Deus, vem a mãozinha pra cima aí! Quem confia em Deus, vem a mãozinha pra cima! E a partir de agora, vai começar! Quem é de Coraci, deixa a mãozinha em cima! Deixa a mãozinha em cima! Que a partir de agora, o performático chegou! No 3, 2, 1, agora! Alô, Juninho! Alô, Fabinho! Daquele jeito! Daquele jeito! Como é que é? Bora virar show! Pra cima! Põe a buzina pra cima e grita! Pra cima! Mãozinha pra cima, deixa a mãozinha em cima, deixa a mãozinha em cima, que é do Remo, parou, e que é do Flamengo, dá um grito pra torcida do Flamengo. Pega meu robô. Segurou meu robô. Pega meu robô. Parou. Esse aqui é o robô mais lindo do século. Hoje aqui em Coraci. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Robi? Vai pro Robi. Quem é Robi? Vai pro Robi. Quem é Robi? Vai pro Robi. Quem é Robi? Vai pro Robi. China. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Vai explodir. Todos os canhões. Segurou. E gatilhou. Ixi. Peraí. Calma. Desce, meu robô. Desce. Isso, desce. Juninho! E aí, meu filho? Tu engatilhou daí? Já, meu filho. Então... Explodiu! Explodiu! Explodiu! Explodiu! Explodiu! Explodiu! Esse aqui é o Robin! Que você me deu momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Olha o Robin. Amor, vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir, hoje eu vou curtir o novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. Pediu pra parar, parou. O novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson, é o show, meu amor, pra você é o som, manda pronto para digitar. No novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. Gente, Flamengo ontem foi campeão. E hoje novamente, né, Fábio? A gente acordou vitorioso hoje. Quem é do Flamengo, põe a mãozinha pra cima aí. Minha produção, deixa tudo vermelho aí. Ontem eu fiz esse show, vou fazer de novo hoje, porque o Flamengo foi campeão. Pra você que tem celular aí, começa a gravar. Quem é do Flamengo, dá um grito! Agora, família! Gostou do show do Robin? Mais uma salva de palmas aí. Quem confia em Deus, põe a mãozinha pra cima. Deixa a mãozinha em cima. E como eu sempre digo... Peraí, meu filho. Estamos no Ciro de Quaraci, certo? Isso. Ciro de Quaraci, pela primeira vez, o nosso Robin aqui no Ciro de Quaraci. A gente tem que explodir. Vamos lá? Vamos nessa! Juninho! Fala, meu filho! Como eu sempre digo, obrigado, meu Deus! Explode o bagulho! Vou puxar o seu cabelo, te dar bastapão na bunda. O robô vai te pegar. Desafio foi lançado e a favela aprovou. Caqueado do robô. Põe o boné pra trás, faz a dancinha do robô. Põe o boné pra trás, faz a dancinha do robô. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey. Get up and scream and shout. Say hey. Mais pólvora. Lá vai ele pra marcante. Vem cá, cafudê, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá, cafudê, vem cá, cafudê, vem cá. ei, ei, ei, oh, oh, chama, chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá, vai, chama novinha pra cá, chama, chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá, chama, chama novinha pra cá, chama, chama novinha pra cá, chama, chama novinha pra cá, chama, chama novinha pra cá. Passando mal. Já já tem DJ Jefferson. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Júnior Santorini, porque eu sou safadão, safadão, safadão, porque eu sou safadão, safadão, safadão, porque eu sou safadão, safadão, safadão. Explode o bagulho! Joradinhos, heróis, poro, tamo juntos. Você, o Cássio. Heróis, bora, Diego, laçador. Tamo junto. Cheguei, cheguei. Pra você que nunca tinha visto o Jefferson tocar, vai ver hoje. A volta do DJ Jefferson. O Brad Resenha, Esporte Bar, o Geretão, o Maico. Deixa eu penetrar, da São Jorge. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar. Boa noite, amor. Eletrizante, o bagulho fica doido. Júnior eletrizante, o bagulho fica doido. Vai, Daniel! O bagulho fica doido. Vai, Xande! Ao som dessa tabacada, piranha, tu vai na vara, relaxa, então não para, safada, tu se ama. Ao som dessa tabacada, piranha, tu vai na vara, relaxa, então não para, safada, tu se ama. Ô piranha, pode sentar, pode sentar. Bagulho louco, louco, louco. Ele usou depois do jogo. Bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco. You wanna keep base, base, base, base, base, base, base, base, base, base, base, base, base. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota nela, bota nela, bota nela. O Afonso do Depósito dos Dois Irmãos, o Chico de Juberóis. Chama ela. Novinha, vem. Rabale, rabale, vai. Rabale, vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. DJ Lohan que tá tocando. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Chora, chora. Pode chorar, pode sofrer. Bruna Pitbull e o Ramon Lima, casal top. Pra você. Você acabou de me perder. Vai, eletrizante! Meu amigo Rogério, CDP, Fabinho Ferrari, Giovana Moreira, Kery Carlo, um forte abraço. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Tudo certo, meu DJ? Eu concordo no nosso amor. É feitinho, hein? Como se fosse nada. Marcelo Soares. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém. Em geral, tá tudo certo, já aí. Entendeu bem, nos olhos se encheram. Velho da série, meu parceiro Ney Bocas Ideias aqui com a gente. Só quis brincar com fortíssima do Diniz. Não leva o Dona Arthur. Não sei a quem se faz, a quem se paga. Em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. O Guriba. Bora, Hugo. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais Florina Batvija e a primeira dama. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. DJ Jefferson, o performático a partir de agora vai detonar, vai dar um show. Vai pra cima, meu DJ. DJ Jefferson. DJ Jefferson, o performático. Vamos pra cima, Juninho. Pra cima, meu hobby. Do Juninho, mete ficha. Tá morando em você, Juninho. Ele tá comigo da reta, guarda também. Bora, Juninho, você tá comigo. Laje, laje, a galera da laje. Super, super. Olha o poro. Laje, laje, a galera da laje. Já, já tem a tua. Aí tá no meu pandiste. Eu passei no Bruno Pitbull, Ramon Lima, casal top tá comigo. E aí, Clebinho, como é que é, Clebinho? Essa noite é nossa festa, eu alucino com a galera. Minha mão me enlouquece e agora faz o S. Galera da laje, te amo de verdade. Com o pop vou dançar, galera da laje. Essa noite é nossa festa, eu alucino com a galera. Minha mão me enlouquece e agora faz o S. Galera da laje, te amo de verdade. Com o pop vou dançar, galera da laje. Laje, laje, a galera da laje. Super, super, do super pop. Laje, laje, a galera da laje. Super, super, do super pop. Galera da laje e super pop. Galera da laje e super pop. Galera da laje e super pop. Galera da laje e super pop. A gente dá tudo. Tá comigo, tá no show do Robert, Robert. Daniel Cardoso, tá comigo. E a professora André, hein? E aí, Lourinho? E a Biela? Amor, te amo, é minha paixão. Vamos dançar ouvindo essa canção. É o mega príncipe que vai tocar. Sou dois humildes, vamos delirar. Amor, eu te quero e também vou. O Lourinho Mete Ficha, sua primeira dama. Nossa, já tá comigo também. Eu sou dos humildes, da Pereira e do Pará. O som da galera, nesse balão vamos lá. Meu amor, vamos dançar e agitar. Sou dos humildes, do bairro da Pereira. Meu amor, vamos dançar e agitar. Sou o mega príncipe, amor, com certeza. As equipes, agora pode copiar. Pateta. Olha o Ulisses. Vou te contar, viu, Ulisses? O meu parceiro também, Thiago Lima. Alô, Thiago Lima. Um abraço pra você, viu, garoto? Amor, eu fiz pra merecer. Amor, sei que sou sua menina, não sou. Ninguém quer... Pra cima, Thiago Lima. Sozinha, amor. Eu quero ver depois. Merecer, amor. Sei que sou sua menina, não. Sexta-feira que nos aguarda. Eu pra você. Só de bolinha. Braba que mina maluca já bateu na minha cara. E o quê? Causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela. Quem é que tá solteira? Põe a mãozinha pra cima aí. Tá na rua. Daquele jeito. Voltei pras putas. Voltei pras putas. A Carol se ataca, chota. Pra onde tu voltou, hein, Luiz? E aí, Boro? E aí, Cássio? Mochila nas costas, radinho na cintura. E o bumbum? Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Já porque bate Eduardo também. Só caçando puta. O Thiago Lima. Mochila nas costas, radinho. Julianinha tá comigo. Bonezinho pra trás, só caçando puta. E agora, Junão? Soca, soca, soca, soca, só caçando puta. Soca, soca, soca, soca, só caçando puta. Olha o menino da XK. Cara de bandido, nós é um perigo, nós é um perigo. Patricinha da Zona Sul, a nossa equipe pulso. Vai bolando, vai bolando, vai bolando, vai bolando, vai bolando pra bandido. Vai sentando pra bandido. Sabotaram meu copo, fudeu. Me tacaram balinha, eu não sei o que aconteceu. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Oi, Daniel. Acordei numa treta de luxo com uma ressaca desgraçada. Sabotaram foi o copo do fiel. Troca aí, eu quero você. Tô na sabotei. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei. Olha o DJ Ralph Muraninha. Bala que bate a onda. Eu que sabotei. A Ralph. Puta essa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei o DJ Gabriel Saldi, Jaburaqui também. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Marcelo Soares, Muraninha também. É tchau pra quem namora. Giovana. Probleminha aqui nós resolve gatinha. Chamando probleminha. Um abraço pra você comigo hoje aqui também. DJ Gug e o NK que vai comandar a festinha. DJ Gug e o NK que vai comandar a festinha. Eu mandar você desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha. Quando eu mandar você sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha. 2-1, pode ser o momento do Flamengo. Bruno Henrique partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, olha o gol, olha o gol. Flamengo, Flamengo, Flamengo aí! Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim. Contratamos o treinador com o nome de Jesus. Organizou nosso time, a meta é ser campeã. Bagulho é doido! Da alegria, a nossa grande nação. Luciano! Difícil de... E aí, Hulk? Os coringa do Flamengo, Bruno Henrique. Eles chamaram hoje aqui em Guaraci também. E no Gesso, se tem jogo do Mengão, a torcida dá um show. Pode levantar a plaquinha, hoje tem gol do... O meu parceiro Russo também dá um irá e dá igual a gente. A torcida dá um show, pode levantar a plaquinha. hoje tem todo o Gabi bom, tá fluindo. O meu parceiro Hélio da série, o um dedo dessa boca, das poucas ideias japonês. Tá todo mundo comigo também. Parabéns, o Arthur Diniz tá comigo por ali, por ali. Hoje é festa na favela, time tá de parabéns. Todo jogo nossa é guerra, o Maracanã tá alto. Hoje é festa na favela. É o Flamengo, fala mais do meu Flamengo, não vou entender legal mesmo não. Passando. Quer os amiguinhos que tá de PT? Se não tiver portando ela, nem olha pra você. Yugi! Era de boa, agora eu tô de peça. De mel, tô pegando várias delas. E ela maeta demais. Não me queria e agora quer me dar? Vem pegar só porque eu tô de maré. Yugi! Essa boneca quando o jogão passa de melota. O meu parceiro Charles dos Fanáticos. E aí, Charles, um abraço pra você do Performático. A galera da ilha de Gutijuba, por ali. Tenho que andar de PT. Se não tiver conta dela, nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De mel, tá pegando várias delas. E ela é marreta demais. Não me queria e agora quer me dar pedra só porque eu tô de. Mas só que a mina é muito linda. Joguei, assim, joguei. Cheio de malote sentada perto de mim. E tô de boa, tá de boa. Na sucessada. Um belo dia eu sabia que ia girar. Mas pode até falar de mim. Tô nem aí. Quanto mais fala meu. E aí, família Ferrari. Uma parada. Um abraço pra você, viu, família. Já desde ontem com a gente, bom sinal, curtindo o hobby. Mas só que a mente é talentosa. E logo assim. E hoje, segunda-feira, o nosso encontro vai ser no Caribe Show. Tô de boa, na sucessada. Um belo dia. O Jota na. Mas a bagaça tá no bolso. E tá gostoso. Tô marolando, curtindo bagulho novo. Bora, Hélio. Bora, tô de boa. Olha o Ney. Sucessada. Tô de boa. O Arthur Diniz. Sucessada. Um belo dia. Motor olha, Diego. Tô de boa. Na sucessada, tô de boa. Na sucessada, um belo dia. Fanático, tá na área. Só que a mina é muito linda. E logo assim, cheio de malote. O meu parceiro Charles dos Fanáticos tá comigo hoje, presente. De boa, na sucessada. Recomo do Brasil, eu recebo hoje meu patrão Clebinho. Não pode até falar. Parceiro sempre do Performático, o cara que tá sempre comigo ao lado. Clebinho, é nóis, tu sabe. Uma parada. Afonso, com Afonso de Mado e Cutijuba. Eu sabia que ia girar, mas só que a mente é talentosa. E logo assim, cheio de malote senta. Cara, é velha guarda, viu, bicho? Ei, ei, o robô vai te pegar! Não corre! Luxo, tecnologia, inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou. Que tal a gente dançar assim, ó? Pra quem conhece! Quem conhece? E aí, Fabrício? Hello! A lua inteira agora é o manto negro. Das vozes no meu rádio. Quem gosta é o F10. Oh. Ele tá solto hoje. No escuro deserto do céu. Bora, japonês. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Oh. Desculpa, estranho. Eu voltei mais puro do céu. E o quê? E o quê? E o quê? Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Quer de cá? Sem medo, vou lembrar. Giovanni, de onde eu vi algumas. DJ Joel do Kelvinson. Valeu, Clebinho, valeu, Clebinho. A gente se encontra por aí. DJ Rogério Caqueado do Super Nosso Som. Atrás escapa o risco. As luzes que... Clebinho, cada um faz a sua história. Eu voltei mais puro. Eu tô fazendo a vida por aqui, viu? A lua escura é sempre igual. O espaço, a solidão é tão normal. Desculpa, estranho. Eu voltei mais puro que o céu. E você? Sempre está lá. Jane Sardinho, mais do Brad, resenha, o Esporte Bar, o Eric Madrigue, o Marcelo, galera também de São Jorge. Valeu vocês! DJ Joel, São Jorge Best. Eu vi a lua azul lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer. Agora que vai começar o camisão na sede do Maguari. Vou lembrar do tempo e onde eu vi a lua azul. Mas quem conhece essa aqui, ó? Pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. E você? Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que... E aí, Blake? O que, Blake? Não ver mais. Somente agora. Olha o Ralph. O brilho das estrelas. O Ralph é velha guarda, bicho. Foi difícil. Conheci o Ralph no tempo de Cutijuba. Livra desse amor. Mega pressão. Por você não sofro mais. Pois deixei tudo pra trás. Não merece. Os mal falados. E aí, Jojo? E aí, Aldeia? DJ César! Quero nunca mais. Do Leste, primeira dama. Junto com o DJ César, considerado. É nós, viu, César? Tamo junto, garoto! Eu sou maluca. E o quê? Pois eu já nem sei quem sou. Estou me sentindo tão só. Chega de... Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Para ti das putas. Mereço. É ele. Que você faz. É. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. E aí, Lindenberg? Você não me deu. Esse Lindenberg tem moral, viu, bicho? Amigo particular do Performático, esse cara aí sempre representa. Isso, meu amor. Paradis das putas. Isso, meu amor. Não te quero nunca mais. Só faltava o Igor aqui. Oi, Luciano. Chegava ao fim. E agora? Foi. Empresário Luciano e Hulk da RL Eventos. Eles estão na área. Tão triste assim. Como é que é, Mirim? Foi você. W.E. Rafaela Cardoso. Coração. Letícia Miranda. No quilômetro 29, do Tauá. Não quer solidão. Tá todo mundo aí. Por isso perdoa pra mim. Bora, César. Ele que dá uma participação lá no Tauá, viu? Não vive. O que tá por lá? Oh, meu amor, me entenda. Sem você, Florinho, mete ficha. Para com era, só primeiro dono. Pense um pouco em nós dois. Em nome do amor. Desde ontem, o menino Robin. saber, desprezou meu coração. Soltaram o Blake. Veja só que bobo. Acabando aqui, tem eletrizante lá no República, hein? Tá, assim não dá. Mais pressão na galera, bora lá. Assim não dá. E o amor, o que ele é? O amor só é amor quando dois corações. Daniel Cardoso, muito apaixonado. No só coração. Tem uma reiva. Só é amor. Alô, Arthur Diniz. No só coração. Ulisses do Rob, Thiago Lima, é nós. Bora, Jota. Ulisses está no ar. Olha aí, Jefferson. O nosso parceiro Raoni. Aqui ao lado esquerdo. Bora, Raoni. Pra cima, moleque. Tá com saudade de você. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Júnior. Da magia e encanta que eu olhei. Júnior. Jamais poderei esquecer. Em toda canção me declarar. Bora, Raoni! Em toda canção vou te falar. Que te procuro em tudo que faço. Vê teu sorriso em todos os lábios. Em outros olhos o teu. Bora, que me buço! E a tua voz me dizendo te quero. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou. Ei, Jay Júnior, vai eletrizante. Eu faço com todas as palavras que fizeram a dança. Diz pro mundo, então diz. Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Nunca deixei de te amar. Te quero e peço pra voltar. Menino Bob de verdade. Menino Bob de verdade, tamo junto, é nós. Aqui no Hobby, tamo junto, hein. Te cantar na canção de Daleste, da primeira dama. De paixão e tocar em tuas mãos. Descobrir sensações. Vem curtir, toque som pra dançar nesse som. E sentir teu coração palpitar. Alô, Raoni! Que seu dia um sonho acaba. Lindenberg! Eu te prometo, te é com. Tu sabe dançar essa, sabe? Ser o melhor de tudo que eu vivi. Ser tudo aquilo que esperei pra mim. Que seu dia um sonho acabar. Eu te prometo, te é conquistar. Eu vou pedir pro. Olha o Blake aí, Hawk. Todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Vai. Esse Blake tem uma história tremenda. Sem olhar pra trás. E leva. É o grande empresário Blake agora. Tem uma reiva. Tudo com o top som e ouvindo tudo sensual. Só digo vai. E segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos. Olha, Fabi! Eu fico aqui lembrando tudo com. Alô, Fabi! Sensual, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som. A Fabi ressuscitou, sou desgraçada. Pop som, tudo sensual. Te cantar na canção. Te cantar. Te tocar em tuas mãos. Descobri que qual é esse som. Preto no depósito. Agora Rob, viu, preto, é nóis. Você balança, você se soltar. E aí, Thiago Mogão? Não me mexe com seu corpo. E a primeira dama tá linda. DJ Edilson. Eles são lá. E Elton, o som da galera ditando como um louco. Príncipe negro, melhor som. Quem tu é, Ulisses? Darararara. Príncipe negro. Tarzeira. Bem agitado. Levaram. Ainda ficou dormindo. Quem escutar? Meu Deus do céu. É príncipe negro. Bonito, hein? Bonito, hein? Foi sal. Vapo, vapo. Levaram. E a nossa reta final. Igual a esse som, melhor som no ar. É príncipe negro, melhor som. Você pode acreditar. O som da galera. Dá-lhe meu hobby. Hobby, hobby, hobby. Obrigado, gente. A cada um de vocês que vieram com o Júlio, o Rob, o do Ciro de Coracê aqui na Vila Show. Júlio! É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo. E aí, Ulisses? Foi feito. Ulisses da Sacramento, é nós, tamo junto. E eu fico sem te ver. E bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já. Aonde é agora, japonês? E você sem mim também não vive jamais. Bora pro República. Você enfim, entre o tio eletrizante do Pará, lançamento. Que aconteceu? É amor sem fim, entre você e eu. Só resta. Betinho Promoções e André Lisa Paixão. Quem dorme muito, pouco vê. Vai, eletrizante! Essa que é nossa última, gente. Obrigado, valeu, até a próxima. Valeu, Vila Sorriso! A vida segue crescendo paulatinamente. Junior. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende. E todo mundo se ama. Ei, meu velho! Não dorme muito, viu? Sorri. Tu dormiu, levaram. Se machuca assim mesmo. Levaram, viu? E não traz. Dessa vez eu não tava no meio. Ô, artista, cadê? Para alegrar a função. Alô, Beto. Por isso eu quero cantar. O Fábio mandou avisar. Prepara o bolso, salva a terra, viu? Olha o bilhar. Vai começar de 50. Cantemos uma canção. Te prepara, Fábio. Ele vem furioso pra cima de ti, vai. Mais tranquila do mundo. Quando ele começar a estalar o dedo, papai. Por isso eu canto assim. Às vezes sou um poeta, ou palhaço, ou artista. Tudo assim é mais diferente. Começa a mudar o presente. Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi o caso mais que oi, meu amor! Uma história que ficou por terminar. Saudade. A mentira que acabou por se tornar. Betinho Promoções e André Lisa Paixão. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. já. O meu amigo particular tá gravando. Se mudou pra Baixada do Marco agora. E até sabendo que você não vê. Agora vai. Espero. Se não for, a gente tenta de novo. Eu preciso desse amor pra ser feliz. Pra viver. Bora ver, meu filho. Não esqueço de você. Olha o sprint do Fex. Me sei que nosso amor não vai ficar. Ainda vamos embarcar disco, Fagner. Bota fé. Se você quiser. Falaram que ainda vamos embarcar. Será que tá escroto? Eu estou a vir. Estou morrendo de saudade. Seu livro dos meus dias felizes lá em Santa Rosa com a mãe do Fábio. O tempo bom. Eu fiz de acordava para o almoço estava feito te perder. E o Fábio era proibido de me acordar para não me deixar. Ô, coisa boa, tempo bom. Mas a vitória, nossa última, hein, nossa última. Outro qualquer. Meu ideal foi me amar. Bora, Daniel Cardoso. Tornar. Bora ver, meu filho. Tão só sem o teu carinho. A lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só. A mais bandida do Tauá. Cheio de amargura. Alô, Luzia! Chorar. Um beijo. Minha dor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Venha prestigiar o maior show de aparelhagens do Pará. Novo Mega Robson. O robô dos olhos mais lindos do século. Não é à toa que hoje tamo no gosto da galera.